partir, um gozo eterno ficou em mim. Abri minha janela e o vento a passar balançava as copas que me saudavam. Pela primeira vez ouvi seu falar e no ar pulsava a onipresença. O que desejas? Sua voz senti em meu ser. Guros me trancavam naquela torre para enfrentar deuses que a queriam ter. Quero ver, clamou meu espírito sábio. Assim seja, e desde aquele momento nenhum homem esconde de mim sua alma ou mente. Sinto em meu crânio cada pensamento. Assim escapei em 2018 da armadilha que jornalistas haviam preparado, chamando minha fé de servidão transmitida. Mas viram a eternidade no que eu falava. E aos sacerdotes que questionaram, que em meia hora pedi a mão de Leila, Pai, Filho e Espírito Santo me coroaram com esse dom, ver a alma em sua centelha. Em todas as minhas viagens sob o céu, nunca encontrei mulher de alma tão clara. Lela, minha esposa, minha conselheira, que partilha a alma da Mãe Sagrada.